como você. Prometeu voltar e não voltou, mas estou te esperando. Olha meu coração, só de pensar, você pode me esquecer. Todo amor pode morrer. Não faz sentido. Não faz sentido. Tantos casais se divertindo e eu aqui te esperando. Faça sentido. É o meu dono. DJ Nando eletrizante, o bravo da produções. Estou aqui esperando por você. Prometeu voltar e não voltou, mas estou te esperando. Ó meu coração, só de pensar, e você pode me esquecer. Todo amor pode morrer.